プラキだ。 ザ・ワールド。時は止まる。 やれやれだぜ。 Olá a todos, eu sou o Araújo e ria e o mundo ri com você, chore e chorará sozinho. Olá, eu sou o Dr. Routine e esse filme não pode ser ruim. Ok, basicamente a gente tá começando o que a gente provavelmente vai transformar em outro quadro do Fracassado de Porão, que é o Sessão Porão, que é basicamente o quê? A gente vai ver um filme que a gente nunca viu antes e a gente vai comentar ele. Qual é a história desse filme, Gabriel? A vilã, aparentemente, é um filme sobre uma garota que... Não. Com a história por trás da gente conseguir esse filme. Ah, sim. Que é o que tá acontecendo. O nome do filme é tipo The Villainess. E aparentemente ele foi no... Ele é uma das seleções oficiais do Festival de Cannes. E ele é coreano também. É, a gente pegou porque o Araújo é uma putinha de filmes de ação coreano. Ok. Eu não posso muito, tipo... me desviar desse estereótipo, mas sim, basicamente. É engraçado porque a gente pegou esse filme em DVD, tipo, fazia 2 séculos que eu não usava o DVD player daqui. Alguém usa DVD? Manda e-mail se você usa DVD aí. Manda e-mail se você fizer qualquer coisa. Eu falo que eu acho que, a bateria desse controle... Ah! Ok, vamos lá, e Jones. Português... Vocês deram, a gente precisa... Só tem o áudio coreano. Mas da hora, a gente fizesse tipo um negócio tipo, se você quer ver pra parte que a gente realmente comenta o filme, pule e para. Aí o Google Tradutor, sei lá, tipo, 6 minutos e 30 segundos. A gente vai comentar o filme desde o começo, porra. Então, basicamente, como é que vai rolar? A gente vai colocar o filme e você deve colocar o filme aí pra você assistir com a gente comentando. Exatamente. Então você bota o filme pra rodar a... Não. Eu vou botar, ok? Agora. It was at this moment that he knew. He fucked up. Neil. Que empresa se chama Neil, velho? Morango? Pode ser. Vai. Ai, meu Deus. É tua, cara. Eu vou abrir a minha. Pra quem não sabe... Não fala. Não fala, isso vai ser segredo. Next Determined World apresenta... Ah, Neil, é Next Determined World! Nossa, sacada boa. Gostei. Sim. Kim Woo-taek, produtor executivo. Mano, engraçado que, tipo, eu acho que coreano não tem o conceito de sobrenome. Kim Ok-bin. Shin Ha-kyun. Bang Joon-joon. Porque, tipo, os caras têm, tipo, filho e eles não têm o mesmo sobrenome. Acho que eles não têm o conceito de sobrenome. Será? Acho que não. Ou será que eles só acreditam com os dois primeiros nomes? Eu também não sei como é que funciona o alfabeto deles, então não posso falar nada. Ok, corredor. Corredor. Corredor e filmes coreanos normalmente dá bom. Eita porra! Caralho! Eita porra! Que legal! Caralho, velho! Caralho, mas é um bando de idiotas, né? Esse Hardcore Henry, velho, é disso que a Hardcore se inspirou, velho. Caralho! Nossa, aí já começou a correr isso aí, parece amnésia. Por que eu sei que vai ser muito dogas a nossa compreensão do contexto dessa porra? Quem... Porra, o filme é bom. Quer dizer, começou bem. Caraca, que porra aconteceu? A porra da janela? Quer que eu abra com você? Vai abrir, ela não manja abrir sem abridor. Nossa, ela desviou de uma bala! Eu não acho que ela desviou, eu acho que tipo... Vai fundo. É amargo. É amargo? Eu achei amargo. Porra, é bem docinho. É que você não tá acostumado com o que eu, mano. Nossa, mas tá frenético já, mano? Que porra é essa? Tipo, a gente acabou de começar o filme. Ah, caralho! Morre, viado. Nossa, eu gosto muito desse filme de ação, onde alguém mata outra pessoa em primeira pessoa, com pura autodefesa. Dá muita satisfação ver isso, velho. Ou eu sou sociopata, não sei. Caralho, mano. Mano, sabe o que eu tô pensando? O quê? Eu pensei que aquela cena do Old Boy não podia ficar melhor. Fizeram ele em primeira pessoa. Nossa, esse corte aí foi bem feito. Deu pra ver que foi efeitinho. A pior é que realmente essa do Old Boy, ela não tá tipo lutando profissional, ela tá lutando aí improvisado. Não, não, não, não, não. Aí é profissional, cara. Ela trouxe as armas. É. Mas tirando isso. E ela sabe muito bem como usar. E esses caras estão no amador, ela tá no profissional. Caralho! Caralho! Caralho! Ok, ok, esse não tem como ser ruim. Esse definitivamente! Definitivamente, com essa abertura, velho. Porque o filme geralmente ele começa a ser bom lá pelo final, mas. Caralho! É, porque, tipo, normalmente as cenas de ação elas ficam mais pro. Cara, não tem o que a gente comentar, ela tá metendo a porrada em todo mundo! Aí só tá. Não, mas, tipo, dá pra você ver que é. Que é filme baixo orçamento mesmo. É, tipo. Que, tipo, eles não tem o corte real, eles só tem o efeito. A camisa. Se você for parar pra ver, a camisa de todo mundo tá branquinho. Só tem o efeito. Esse aí botaram um pouco de maquiagem. Caraca, que nem a cena de boy mesmo. É, só que nessa aí ela massacrou, João. A pessoa que, tipo, ela acaba morrendo. Ah, meu Deus! Que porra é essa? Ela entrou numa academia? É o que eu ia falar, mano. Eu ia falar, você já precisa. Não, peraí, ela, porque eu acho que isso aí é a respiração de macho. Bem, só você, tá mandando mistério. Ah, a mulher. Ai. Nossa, eu nunca entendi os caras que vão sem camisa pra uma briga, velho. É tipo, você tá na maior desvantagem possível. É, exatamente. O que o atrás dele tá fazendo? Ele tava falando pra sacar a arma, o cara tava na frente. Não, porque esse é um jeito bom de você, tipo, esconder os extras fazendo qualquer coisa pra parecer que estão lutando. Ok, isso foi show off. Ela não precisava ter tirado a faca. Não. É isso aí, sofreu um corte mesmo. Aí, ó, é a protagonista mesmo. Nossa, é bonito. Pô, hein? Esse foi um bom corte pra trocar a câmera. Sério, ela tava olhando pro espelho, você não conseguiu ver que ela ia te atacar? Caraca. Pô, esse diretor é bom, mano. Nossa, velho. Tem que contratar ele pro próximo Missão Impossível, mano. Porra, mano. Caraca, isso. Não, ninguém consegue ficar. Ai! Bem. Ai! Ai, eu já ia falar, ninguém consegue ficar bem com você que é uma mesa nem, mas ela já levou uma facada também. E tá de pé ainda! É, exatamente. Mano, isso é muito cena de anime. Ninguém faz isso na vida real, cara. É bom você tomar essa porra, tá? Caralho, é um peso. Ai, ai, isso dói! Au, nossa! Mano, isso dói pra caralho. Aí, o golpe das pernas, obrigatório. É, de fato, eu tava numa academia. Caralho. Nossa, mas que tipo de organização de sindicato criminoso organiza uma academia, velho? Aqui, tipo, eu não sei você, mas normalmente sindicatos criminosos gostam de ter um bagulho chamado fachada. Não, ela não vai fazer o bagulho do Connor. Acho que ela vai. Ela fez. Ela fez. Ela fez. Aí eu já entendi, cara. Você pediu isso três vezes. O cara cuspiu sangue, mano. E caralho, vamos falar sobre saída triunfal, né? Nossa. Superhero Landing! Superhero Landing! This really hurts on your knees! Eita caralho! A polícia chegou, fudeu! Aí, plot twist, ela é associada da polícia. Eu pensei que o plot twist é que ela ia morrer. Nossa, mas isso é muito bem feito, mano! Não dá nem pra perceber a câmera! Caralho! Porra. Eu só não entendo porque os caras têm que mostrar tanto assim o peso do negócio dela. Tipo, ok, ela tá fudida, ela tá na polícia. Você não precisa mostrar, passar tipo meia hora na mesma Não, não tá meia hora, cara. Eu acho que ele só tava pegando um ângulo melhor pra ver a matança. Porque você acha que acabou, meu amigo? Ela vai botar a mão na cabeça? Esse é o plot twist? Esse é o clímax? Não, eu acho que não. Parece a Thay. Nossa, ela é bonita. Parece a Thay. Ninguém que tá ouvindo isso sabe quem é a Thay, velho. Mas parece a Thay. A vilã. Ok, agora o filme começou de verdade. Depois não, disso. Mano, parece pra caralho a Thay. Parque e sua organização. Que você não precisa ler. Não é que eu me impressionei que eu tava Park. Por que a gente chama Park na Coreia? Park é tipo o João na Coreia? Metafetamina? Esses caras têm câmera de segurança pra nada, né? Só pra rever. Ah, nossa, caraca, a sociedade vai entrar em pânico porque uma mina matou um monte de criminosos. Ninguém sabe se eles são criminosos ou não. Você assumiu que eles eram criminosos. Eles estão com metanfetamina, cara. E se ela for criminosa? Eles estão com metanfetamina. O Walter White também, ele não era um criminoso. Ele era sim. Ele virou. Ele era um criminoso do bem, mas ele era. Ele virou um criminoso. Falei, melhor você terminar essa garrafa. Eu vou tomar, que o gelo tá queimando minha mão. Ah, tá, beleza. Então gelou bem. O que que é isso? É um hospital? É uma prisão? Tem uma cruz, velho. Isso não pode ser bom. Ela tava bem olhando pra cruz, né? Caralho, ela se fudeu muito. Mano, sério, quarto branco, mano. Não pode ser bom. Não é bom. Não. Vou botar uma câmera de gás, sei lá. Eita, caralho. Não. Ah, vão trocar o rosto dela. Ótimo, face-off japonês. Japonês ou coreano? Ah! É o esquema do Old Boy, é gás. Só que aí não tem a musiquinha, só tem o gás. Esse é o treinamento dela, aposto. Caraca, que treinamento, hein? Porra, Goku ficaria orgulhoso. Poxa, ele vai salvar ela? Esse é o treinamento perfeito, ele salva ela, ela mata ele. Pra mostrar que ela realmente aprendeu. Isso normalmente tá associado a, sabe? Sabe, a massagem cardíaca. Tá rindo? Caralho! Seis minutos na água! Doparam ela de novo? Sim, é o que eu tô falando, eles estão usando gás. Eita caralho! Ah! É, mostrando que ela consegue ficar tempo sem respirar. Caraca! Genial! E já contou um pouco da backstory da personagem. Esse diretor é bom. Ou isso é mais roteiro? Por quê? Porque sempre. Não, qualquer coisa associada a assassinas tem que ter balé. Sempre. É tipo... Mano, qual é essa simbologia? Eu não sei. É que tipo, acho que é a simbologia da mina que tem que ser perfeita, da mina que tem que fazer o trabalho exatamente coreografado como... do jeito exato. Sabe? Porque é assim que existem as bailarinas na França, tipo... Sim, eu até entendi. Caralho! Eu tava vivo! Caralho! E o cara não tava usando um cutelo? Oxi! Oxi! Que coisa é esse? Esses caras... Esses... Meu Deus, mano, que porra é essa? É o High School of Murders? É o Battle Royale. É o Battle Royale, cara! Os caras não estão fazendo nada! Ai! Ela tá ameaçando matar um cara, os caras não estão fazendo nada! Abra a porta! Não precisou, ela abriu na mão. No pé, na verdade, mas... Ela matou o cara? Ah, não matou não. Não, acho que ela matou. Não, ela matou. Eu quero abrir a porta, o cara acabou de abrir a porta. Ah, não, o outro cara. Quase todo mundo sorrindo pra ela. Qual o problema dessa galera? Ela tá literalmente amassando o cara pro lado de morte. Acho que tipo... Que tipo de câmera o cara gravou isso, cara? Não tem como ele disfarçar tão bem a câmera. Cara, é feito de... Tipo, pós-produção existe pra isso. Você sabe que, tipo, edição não é só, tipo, juntar pedaços de gravação uns com os outros, né? Ah, sei, que passa os efeitos também, né? É, exatamente. Esconder câmera é a primeira coisa que você faz em pós-produção. Eu imagino que seja a primeira coisa. Oh, meu Deus. Isso... Ah, meu Deus. Eu já vi esse roteiro. É um negócio de... É um treinamento cristão de assassinos, velho. Você sabe que tá na, tipo, na caixa do DVD isso, a gente já percebeu. Não, mas que é cristão não, cara, isso torna não, muito não é, pior. Não é que é cristão, só tem uma cruz ali. Cruz pode significar muita coisa. Quem é essa mina, por que ela tá ajudando? Ela disse que quer fugir também. Por que ela não fez isso antes, eu não sei. Porque ela não tinha uma abertura. Ai, caralho! Ai! Pô, ocupou o coitado do cara, velho. Ah, então, ela não matou ele. Eita caralho! Best twist! Best twist ever! Não, foi no ombro. Não, mas tipo, isso não foi esperado! Isso era outro teste! Isso parece a gente se a gente trabalhasse junto. Vai ficar tipo quente essa porra se você não tomar. Ela mata 300 pessoas, mas ela é bonitinha, isso que importa. Esse é o mundo machista que a gente vive hoje, né? Que câmera tava filmando ela daquele ângulo? Quer saber? Eu não vou. Sino-coreano? Tem certeza que é sino-coreano? Aparentemente ela é a chefe da instituição. Você não existe. Ótimo! Pera, tentou se matar? Caralho! Quando os filmes coreanos, onde o cara ele simplesmente expressa uma frase com todos os pulmões e na outra já tá normal? É o. Porra, como assim dos filmes coreanos? O Gary Oldman faz isso direto. Ou você esqueceu do EVERYONE no Leon? Vida normal? Ah, Peraí, então ela já não era de uma organização de assassinos? Acho que ela tava fazendo os testes, mas... acho que só agora ela entrou. Isso tudo é assassina, velho. Quem que eles matam pra precisar de tanta gente? Cara, você, numa organização de assassinos, você sempre precisa de mais gente, sabe por quê? Porque você... qual é o bagulho de cozinha? Aparentemente, assassino tem que saber cozinhar. Esse cara vai transar com ela no final. Tô prevendo isso. No final, eu tô chutando pro meio. Caralho! O que é? É exatamente o que aconteceu com ela no começo! Sim. Aparentemente todas fazem isso. É, aparentemente todo mundo tenta. É, isso. O quê? Ah, entendi. Isso é meio que uma escola de talentos pra elas meio que extravasarem o fato de elas serem assassinas. Provavelmente. Só entendi porque só tem mulher aí. A gente tem que ver Lady Vengeance. Lady Vengeance é muito bom. É parecido? Não. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tem o ator que fez o Odessu e ele é o... Ele é o vilão. Oh. Não como o Odessu, mas tipo... Você entendeu? Seria da hora se os três fossem no mesmo universo. É impossível. Por quê? Os três têm histórias muito distantes. O Old Boy é muito mais quadrinhos. Você tá entendendo? Peraí, então uma filha com quem? É ela? Eu não sei, cara. Tá indo. Parece que tá indo de trás pra frente essa porra. Ah, ela teve um filho com esse cara, viu? No, não, você chutou no final, eu chutei no meio e a gente errou, porque foi no começo. Caraca! Ele vai muito matar essa criança. Não. Ah! Nossa, cara, que susto. A menina vai cair! Ele sabe que tem uma câmera ali, cara. Ele vai pegar o bebê. Ele tá olhando pra câmera. Caraca! Mano, o que que era aquilo antes? Tipo, será que ela tava em outra organização? O que que tá acontecendo? Por que que ela matou um monte de gente? Ela tá mudando de organização? Não, eu acho que tipo, o começo é tipo, é uma espécie de flashback. Sim, é um flashback, mas tipo, se aquilo... Não, deve ser um flash forward. É, flash forward, desculpa. Ah, chamou o pai. Ah, ela deixou o cabelo crescer. Visto. Ninguém faz isso na vida real, ninguém. Ai, que medo. Nossa, que... essa é a beat da... Essa é a beat da galera, né? Pelo visto, sim. Não, tipo, como é que aquilo seria um flash forward se no começo ela já tava do mesmo dia que ela tava no final? Não sei, às vezes ela cortou o cabelo de volta. Tipo, uma mina aleatória chegou, matou um monte de cara, e aí o nego falou, ela pode ser um assassino. Happy birthday to you. Por que que só no Brasil a música é diferente? Achei porque alguém aqui no Brasil falou, ah, tem preciso de mais frases. Na verdade, você sabe o que que rolou, né? O quê? Rolou uma competição no Brasil pra saber quem era... qual ia ser a música de Feliz Aniversário oficial. E a Xuxa ganhou. Nossa, que nem apenas um show? Vamos fazer uma festa... Bolo Guaraná, muitos doces pra você. E aí no final tem o. É hora. E o cara 4? Ela ganhou. Caraca. Então. Foi tipo apenas um show? Eu não sei, eu não vi esse episódio. É, e ela era o bebê? Não, acho que não. Tá muito confuso isso, cara. Esse é o pai dela? Sério, ela parece muito a Tag. Eita, pega! O cara... cara de rifle atrás do cara de pistola. Isso é um flashback? Cara, eu tô vendo que a gente vai sair desse filme entendendo nada. Esse Eita, é o pai caralho. Dela? Esse é o cara que matou o pai dela? Ah! Nossa, cagaço! Olha, as pessoas têm medo porque elas imaginam. Então, não imagine. Ah, tá. Ele era o cara que ela acha que matou o pai dela. Ah, nossa. Que diferença, né? Ou... diferença... caralho. Cavalos. Eu já tava com medo achando que, tipo... ia rolar aquela festinha com cavalos. Hã? Acho que esse cara matou o cara que foi checar. Não, esse foi o cara que foi checar. Ah, tá, então ele tá morto. Ele morreu. Que show off, velho. Ninguém, sério, ninguém entra pelo... Nenhum assassino profissional faz isso. Só o Leon. E ele era literalmente profissional. Ah, tá. Ela tava caçando o cara que matou o pai dela, então esse cara apareceu, aparentemente. E ele tava treinando ela. O cara que fez a tatuagem. É, esse não é o cara que tava treinando ela? É, o cara que fez a tatuagem. Não é o cara que fez a tatuagem, é o cara que tirou ela daquele poço. Eita, caraca! Ele acertou na cabeça? Acertou não, alguma coisa próxima da cabeça. Não, ele pegou de raspão, viu? Tá na bochecha. É, já vou avisando, é bom... Ouvinte, é bom você tá vendo o filme junto com a gente. Senão você não vai entender porra nenhuma. É, eu acho que é, porque tipo, esse foi o cara que tirou ela da água. Então provavelmente ele resgatou ela. Então deve ser um flashback. E ela entrou pra associação depois, sei lá por quê. Mas não foi o mesmo cara que fez a tatuagem nela? Não é o mesmo cara. Eu acho que não é. Porque ela tá com o cabelo diferente lá, ela tá com o cabelo mais longo. Tô vendo um vestido. nossa, acabei de matar os caras, bora ver o plot vestido aí. Plot twist, ele é um travesti. Tá, então... assassino tem que ser treinado sem fone de ouvido mesmo, porque tem que se acostumar ao som do tiro. Ó, É o quê? Uma tem que matar a outra? Isso não vai acabar bem. Acho que ela só tem que montar a arma. Que cara é essa, velho? Ah, não! Ah, então, ele tava treinando ela. Ah, meu Deus, ela vai ter que matar a amiga. Ah, caraca. Por favor, que ela não tenha que matar a amiga. Que ela não tenha que matar a amiga. Acho que eles só estão treinando, tipo... Eu duvido que role, tipo, a morte mesmo dentro da... Essa não deve ser a graduação, deve ser um exercício. Ah, viu? Não tinha bala, não tinha bala. Exatamente. No do outro cara lá tinha bala. Então acho que ela foi pegada pra treinar desde nova. Só aperta o gatilho. Ela não tá com coragem, ela é criança ainda. Como você quer contratar uma criança pra fazer isso, velho? Elas são treinadas desde nova. Não, eu tô falando pro filme. É, pergunta pros caras que, tipo, contrataram as crianças pra fazer o clipe do Ring Around the Rosie. Não sei se você sabe, mas é uma música que fala sobre sexo anal. Tem isso em outro podcast da gente. Ah, não! Ah, não, tinha bala. Não, era amiga, não! Não, amiga, é a Beat lá, filha da puta. Era a Beat? Só porra. Ah, não, acho que ela tirou no ombro. Ah, não, ela tava de colete. Ah, ela tava de colete. Ah, tava de colete. Aparentemente, esses são os caras que coordenam essa operação. Peraí, mas eles trabalham pra quem, então? Pra alguém, né? No jeito da banheira. É, ele quer ser chefe dos caras. É, aparentemente é a filha dela. Ou, tipo, essa bebê vai se tornar... Eu não sei. Mas, tipo, ela foi... Eu acho que ela foi treinada pelo cara lá. E, tipo, o mesmo treinamento que ela tá passando aí, ela foi passada pelo cara antes. Acho que sim. O mesmo cara que... Ou talvez a garota lá seja a filha dela, de fato. E, tipo, esse cara é quem tá treinando a garota no final. Esse cara não, porque você é uma mulher, mas, tipo, aquele cara. Se tiver sucesso, vai sair daqui. Quem é o alvo... É o sistema que sempre funcionou, né? É, porque ela tá com cabelo curtinho, eu não sei também, né? Porque pode ser que seja ela, ou pode ser que não. Aí, tipo, aí a... Deixa eu ver a... Não, aquela tá com cabelo longo. Então deve ser a mesma menina. Mano, você... Eu não quero interromper o flow do filme, né? Mas, tipo, isso aqui é basicamente um podcast enquanto a gente assiste filme. Mas, tipo, você já viu aquele... Esse cara sabe fazer o bagulho. Inimigo mobilizou uma mão, usa outra. Inclusive, eu não sei que mina é essa que é guardada por um samurai. Não, acho que esse cara é o que ela tem que matar. Ah, tá. Pode ser. Não, mas o alvo não tava, tipo, dormindo? Não, aparentemente tava dormindo. Não, ele tava dormindo, daí do nada ele apareceu atrás da porta, que você já sabe lá como. Um cara que é procurado, ele não pode simplesmente viver e pronto. A partir do momento que tem gente querendo te matar, você tem que, tipo, viver esperando que alguém vai te matar. Então é bom estar preparado. Com uma katana, mano? A mina tava com uma arma e vai usar uma katana? Claro, se você parar pra pensar, uma katana não tem recarga. Aí, ó, foi dar o golpe final a lá samurai e se fudeu. Nossa! Eu não sei se você viu esse vídeo, tipo, do cara falando, tipo... De uns caras falando, tipo, da mina que tá com um rabo de cavalo. E aí, tipo, foca numa mina atrás dos caras falando, ela tá com um rabo de cavalo. E a mina fica muito sentida. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Peraí. O quê? Ah, tá, esse é o pai dela. Ele tá vendo o pai dela ser morto. Ah, aí ele usou o fado da filha do cara que ela acabou de matar como uma transição pra isso. Caralho, esse diretor é genial, velho. Desculpa, eu não tô prestando tanta atenção, você pode me explicar? Não, você não entendeu, tipo, apareceu uma mina lá depois que ela matou o samurai, e aí essa mina ficou olhando pro samurai morrendo. Daí isso foi o jeito do diretor levar ela a ver essa lembrança de volta. Ah, tá, levou. Esses cortes tipo Breaking Bad, né? Exatamente, cara, isso é genial. Calma, genial é muita coisa, tá? Tipo, é legal e tal, mas tipo... Não, é, tipo, é bom porque o cara... É não, bom... é tipo, é bom saber que o... Nossa, caralho! Caralho! Eu não esperava por essa. Eu não esperava caralho, por essa, nossa. Oren Shio. Caraca, velho. Essa porra... Aí, ó, já sabemos aonde o Tarantino pegou... Não sei porquê, mas tá me lembrando muito a Oren Shio. Ah, agora ela não quer repetir a história. Kaijo! Ah, eles são japoneses! Ah, tá! Eles são japoneses, cara. Desculpa, mas você manja mais disso do que eu. Não, mas o que você falou, Ata? Eu tô tomando, cara. O que você falou, Ata? O quê? Quando eu falei, Ata? Você tá entrando falando, Kaijo! Você falou, Ata! Não, que eu falei isso depois que você falar, eles são japoneses. Pera aí, eu acho que agora que vai rolar a cena das espadas com os caras de terno. Sim, é agora. Porque aí Yakuza tem que lutar com espada, mas tem que ser de terno, né? Tem que lutar... Mano, eu queria muito me aprofundar. Eu vou ver, tipo, uns documentários da Yakuza. Que é, tipo, o principal motivo de eu pegar esse filme pra ver foi porque... Mas, pô, esse filme é interessante pra caralho. Foi porque, tipo, eu descobri um novo sistema de RPG e o foco dele é basicamente... Ele é... Mega inspirado em filmes orientais de ação. Então, tipo, o setting dele é basicamente o submundo de Chinatown. Tem outro de uva aqui, você quer? Já? É, eu vou esperar um pouquinho, cara. Tá um pouco gás. Beleza. Não, não tira ainda nada, deixa lá. Não, só. Mas enfim, explica lá do Chopsticks. Enfim, é. E tipo, eu achei esse novo sistema. Um sistema brasileiro. Ele foi. Aqui é só cena de ação, não tem o que a gente comentar, tipo. É um sistema brasileiro e ele é inspirado em, tipo, filmes de ação da... Filmes de ação orientais, que normalmente ficaram famosos aqui no Ocidente. Esse cara trabalha muito com cenas em primeira pessoa. Aliás, ele trabalha com vários tipos de câmera. É bem dinâmico. É um diretor bem bom. Vou procurar mais filme dele. Esse filme até agora tá interessante. Não, pior que tá, velho. Mas enfim, Chopstick é basicamente baseado em... Cinema oriental... De ação. De ação. Sabe, aquele filme de Kung Fu que passava na segunda tarde. Filme do Bruce Lee, Old Boy... E aquele filme que o Hermes e o Renato usaram pro Tretas em Hong Kong. Exatamente. E tipo, me desculpe, mas... Tretas em Hong Kong eu uso até hoje, sério, tipo... Miojo hoje, não. Tá exigente? Quer um cuscuz? Um javali a molho madeira? Rapaz, é cada coisa. Sério, eu uso isso com meu primo até hoje. Eu e meu primo, a gente tem um dialeto só de memes. E tipo, isso vai de Bob Esponja até Tela Class. Tipo, já sei, vamos ficar pelados. Não, vamos usar isso pra vender imóveis. A gente tem um dialeto formado só por, tipo, coisas que eu e ele assistimos. Então, tipo, eu gosto pra caralho do meu primo. 30 em Hong Kong era bom, cara. 30 em Hong Kong. Mano, é ele o capeta em forma de guri. Acho que foi um dos áudios do Tela Class, velho. O 30 em Hong Kong é muito bom, mano. Não. Sério. Bebida batizada? Ah, eu vou te dar bebida zoada? Tu me responde. Até cara, dois? Vez um. Vamos lá. Tu não é o fodão? Dois, vez um. Que tipo, você dá pra sacar que tipo... Ah, não, tá vendo o próprio pai. Nossa. Ok, essa cena tem que comentar. Essa cena da água tá meio mal feita, mas acho que aí compensa. Não é mal. Pera aí, o que porra é essa? Acho que é uma lembrança. Desculpa. Ah, tá, sim, é uma lembrança. Ah, ele achou um diamante. Pô, pelo menos é um pai legal. E morreu. Ah, ele, tipo, ela, tipo, não foi o mesmo cara que matou ela. Tipo, matou ele. Ele mesmo falou, tipo, não poderia fazer isso com as minhas próprias mãos. Ah, então ela tá puta porque ele tentou matar ele também. Ela eu também. Acho que sim, né? Que ela tava atrás dele, né? E, tipo, dá pra você perceber... Isso é um bagulho que o diretor usou bem, que, tipo... What the fuck? O cara viu ela. Mas, tipo, aparentemente... Ela pegou que era o cara, porque, tipo... Esse diretor usou isso bem, que, tipo, era o martelo. Tanto é que o cara usou o martelo na cena que ele, tipo, teoricamente ia torturar ela. E aí ela pegou, tipo, e aí, tipo, você estabelece. Cara, ele virava o anel só pra dar um tapa com o anel. Caralho, mano. Cara, isso que é educação infantil. Peraí. Ela matou o pai dele e depois... Não, mandou... ele matou o pai dela ela foi buscar vingança. É, matou o pai dela e mandou... Oh! Oh, não. Orenchio. Ah, não, outro cara. Eu acho que é outro cara. Ah, ele vendeu ela como escrava e salvaram ela de alguma forma. Eu acho que é isso. Não, ah, tipo... Caraca! Cara, você tá sendo, tipo, bem mais sagaz do que eu. Calma. Eu não posso falar isso muito alto, que senão pega... Nossa, o cara tá enfiando pouco a pouco. Ela usou a arma. É esse cara que tava treinando ela. Ah, agora faz todo sentido. Agora... Então, tipo, beleza. Montando a timeline até agora. Ela tinha um pai e esse pai era, tipo, da hora, mas ele tava mentindo com as pessoas erradas. Certo. E aí, tipo, esse cara matou o pai dela. Aí ele vendeu ela como escravo sexual pra esse idiota aí. E a, idiota, você não fala isso, tá? Você não sabe como é que era aquele cara. Será que o Gabriel dorme aqui? Vai ser muito divertido. Vai esperar. Eu tô tentando ser amigável. Ok, então a timeline é... Aí depois que ela foi... Aí, tipo, o cara pegou ela pra treinar. E, tipo, depois que ele treinou ela... Ela foi matar aqueles caras. E, aparentemente, ela foi capturada por outra organização. Ah... É o que eu tô tentando... É que até agora faz sentido. Porque, tipo, não faz sentido ela ser da mesma organização. Porque senão eu não teria que passar pelo treinamento. Aparentemente é outra. Não, mas o filme é interessante, o filme é bom. Nossa, da hora. E tipo, como eu vou ter que narrar, tipo, a gente entrou no assunto do sistema e eu não cheguei até agora. Enfim, o sistema que eu peguei lá, que é baseado em ação e o cara é 4 coreano, o nome é Chopsticks. Eu recomendo muito todo mundo checar, porque tipo, ele é um sistema muito simples, e tipo, mas ele tem uma temática muito legal. E, tipo, é bom saber que os caras pensam no mestre, porque, tipo, eles têm personagens prontos e eles têm uma sessão só pra criar NPC. Caraca! E, tipo, caralho, mano, você não sabe o quanto isso é útil. Que, tipo, sério, no 3DT, que, tipo, provavelmente a gente... Se a gente fizer um especial de RPG, vai ser de 3DT. E eu vou ser o mestre? É, porque a gente só fala de anime no podcast. Tipo, ele... Se você quiser fazer um vilão pra 3DT, você tem que fazer do zero. Não tem, tipo, vilões prontos. Inclusive, tipo, no livro normal, é claro. Inclusive, é por isso que eu quero pegar um monstruário do 3DT. Isso foi forçado. Esse cara vai conhecer ela. Esse cara sabe quem ela é, provavelmente. É que ele sorriu pra chefia dela antes. Ah, ele tá entregando o alvo. Provavelmente ele tá entregando o alvo. Ele provavelmente deve ser o contato. Tá ligado? Porque, tipo, toda a agência, ela tem um contato. Ela tem um... Acho que o termo em inglês seria fixer. Que é tipo o que o Mr. Wolf é no Pulp Fiction. Tá ligado? Que é o faz tudo. E normalmente ele tá associado a empresa. A empresa não, né? A empresa é assassinada. Mas, tipo, ele tá associado à agência. Eu chamo de agência porque eu peguei isso do Hitman. Um doce muito caro não tem muito açúcar, disse o pedófilo. Não, é tipo o Vagazoid analisando, tipo, ele fazendo o bagulho do McLanche feliz, que é tudo o que você quer, cara. Um doce, uma batata e um hambúrguer. E um brinquedo. Por que você acha que é essa estratégia dos pedófilos? ele provavelmente é o contato. Porque, tipo, a agência, ela deixa ela ir, vai passando os contatos. Eu não sei se ela se aposentou ainda, porque... Não, eu não prestei atenção nessa parte, mas, tipo, provavelmente esse cara é o contato. Tipo, ela sorriu pra chefia dela antes de chegar aí, então acho que deve ser. É, provavelmente, tipo, acabou o treinamento dela. Não, tipo, ela se formou, isso, com certeza. Aquele bagulho lá do... Pior que eu tava certo mesmo. Aquele bagulho lá do atira... que ela atirou naquela beat lá, whatever, era a formatura. Caraca. Eu não sei porquê, mas tipo, essas agências de assassinos femininos, a formatura é matar alguém. Pergunta pra Viúva Negra. Inclusive, o filme da Viúva Negra eu acho que vai ser interessante pra caralho, mano. Depende, cara. Tipo, é história. Não, ó, eu acho que vai ser interessante. Bom já é outra história, mas... Tipo, porque eu vejo a abertura pra nego começar a fazer outro tipo de filme da Marvel. Pera aí. Sim, o cara é o contato. Ele com certeza é o contato. Porque, tipo, o Homem-Formiga foi a abertura da Marvel pra fazer outros tipos completos de filme. Que era... Ele é o contato, ele super é o contato. Ele tá tentando comer essa mina muito forte. Sério, ou ele quer comer essa mina, ou ele tá muito trabalhando pra agência. Na verdade, ou ele quer muito comer essa mina, ou ele tá trabalhando pra agência. É, ele quer comer a mina. Ele quer muito comer essa mina. Ou não, esses caras estão rindo porque eles sabem que é o contato. É o contato. Falei, adivinhei. Mas o que é que a gente tá falando? Eu não lembro, cara. Eu lembro menos ainda. Caralho, o que é que eu tava falando? Ótimo, eu perdi a linha de assassino. Valeu, Gabriel. Hã? Ela tá dando alguma coisa pra ele. Ah! Não era o alvo. Ele tava, tipo, entregando alguma coisa dele pra ela, pra que ela tivesse um motivo pra falar com ele. É uma boa tática. Você aí, jovem, que vai, tipo... Tá, jovem não, porque jovem é pau no cu. Você é semi-adulto. É, Gabriel, acho que você deveria pegar isso aqui. Beleza. Eu vou ver como é que é o gosto, você não se importa? Dois vizinhos sono. Nossa, esse cara quer muito, forçar a amizade. Sim. Posso ver? Posso. Manda ver, posso. Tem cheiro de uva, mano. Jun Hyo-su, 33 anos. Tem gosto de vinho. Trabalha na Daesung! Daesung! Daesung! Você não lembra do mestre da Daesung? Roubo, homicídio. Ela está grávida? Ela estava grávida, a esposa dele estava grávida. Ah, tá. Ah, caraca! Ela tá fugindo do local ou ela só tá, tipo, pegando o ônibus? Ah, tá! Ele tá segurando o ônibus pra ela. Dá o primeiro gole aí. Você já deu? Ou isso... Caralho, isso foi o que eu tomei? Oi! Valeu! Vou ficar menos bêbado. Fala baixo, pô. Isso aqui vai na internet, não pode ter resquícios. Vou ter que cortar essa merda. Valeu, Gabriel. E, tipo, cortar e deixar o espaço. Fala tchau pra mamãe, tchau mamãe. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que ele tá, tipo, super tentando comer ela e super trabalhando pra agência. Mas enfim, o que que eu tô falando, caralho? A gente tá falando do Chopsticks antes disso. É, Chopsticks. Aí você falou que, tipo, ajudava pra caralho, você tinha que pegar o monstro. Ah, sim, sim, sim, é o... Como é que é em coreano? Porque em japonês é Jankengu, né? O quê? É tipo parte do Zoro, é Jankengu. Chokenpo. Japonês é Chokenpo. É Chokenpo? É! Porra, o Gon me enganou! Hunter x Hunter me enganou! Porque... E Nichijou também, porque eles falam, tipo... Saishou agu, itachugi pa, tochiho adaise, jankenpa. Então, é que eles falam engraçado mesmo, tipo, é chokenpo, mas eles falam jankenpo. Ah, tá. Porque gu é pedra, né? É, é que eu me lembro sim. Pa é papel. É. Chi é tesoura. É chokenpo. Eu preciso que você me confirme isso, porque os dois ataques do Gon são baseados nisso. Gelo pra caralho, ó. Não terminei meu segundo copo, se bem que esse copo tem 700 miligramas. Sério, você vai super ter a vantagem. Eu já não tô bem. Calma, cara. Eu não deveria fazer isso. Fazer o quê? Sair de casa? Na verdade, estou fazendo uma peça. Ela, né? Claro. Eu vou ter que ver esse filme de novo quando eu tiver, tipo. Nossa, ator mirim japonês é muito falso. Ou asiático é muito falso, cara. Eles não sabem expressar nada além de. Cara, todo ator mirim não é muito bom. Você já viu os primeiros filmes do Harry Potter? São tudo uma merda. Por quê? Porque é tudo criança. Criança não sabe atuar. Porque, tipo. Desculpa ser o babacão que tá fazendo teatro. Mas eu, de fato, estou fazendo teatro. Mas, tipo, minha professora comentou que, tipo. Ator mirim, quando ele vai pra, tipo, filme ou TV, ele raramente tem um curso de teatro completo. Ele normalmente conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Nossa. E ele foi colocado, então, tipo, ele tem, tipo, umas 4, 5 aulas pra ele sempre saber atuar. E aí botam ele no filme. Caraca. Porque, tipo, um ator de verdade, mano, é, tipo... Peraí. Ah, tá, ele tá assistindo, ele não é um personagem. Enfim, porque, tipo, um ator mesmo, tipo, ele tem que passar pelo teatro. E aí depois, inclusive minha professora comentou... Desculpa, eu tô sendo totalmente o babacão que faz teatro. Não, mas vai, cara. Mas, tipo, ela comentou de um aluno dela que, tipo, foi pra TV. Foi pra Globo, inclusive, tava fazendo novela lá. E quando ele voltou pra fazer uma apresentação, ele tinha perdido tudo. Porque, tipo, TV é muito mais controlado. E, tipo, você não pode... Porque... Vamos lá. Eu vou exemplificar isso, tipo, o ator, ele tem um espaço que ele trabalha, que é tipo todo o espaço onde ele fica e ele pode mover os braços. Ele normalmente utiliza todo esse espaço pra atuar. Certo. Porque tipo, atuação não é só voz, não é só tipo movimentar a mão, não é só isso, é tipo todo o espaço que você tem que utilizar. Toma um gole dessa porra. Eles pegaram o outra atriz pra fazer ela jovem? Não parece a mesma pessoa. Eles com certeza pegaram outra atriz. É assim que eles justificam aquela cirurgia, ela trocando de cara. Ah, verdade! Caraca, faz todo sentido. Você não tinha lembrado isso? Faz todo sentido agora, velho. Caraca! Então tipo, essa amnésia mesmo, cara. O cara fica jogando um monte de fato aleatório e parece organizar na cabeça. Não. Amnésia é um filme que acontece ao contrário. O meio é o final. E o plot twist tá no começo. O Nolan, ele tem uma ideia fodida pra fazer um filme. Ela se casou com o cara. Ah, aquele pretencioso do caralho. Não, mano, o Nolan faz um filme bom. Não, é pretencioso, cara. Tipo, ele... Eu diria que ele é pretencioso em alguns filmes. Não, tipo... o que eu vi do Nolan até agora foi a Amnésia e a trilogia Batman. A Amnésia eu achei meio pretencioso pelo contexto. Não. Eu não achei a Amnésia pretencioso. Eu achei a Amnésia, tipo... Eu achei que a Amnésia foi uma ótima ideia e ele soube executar bem. Eu não achei que ele tentou colocar mais do que ele sabia que ele conseguia. Não, então, eu achei a ideia de Amnésia pretencioso. Mas, por sorte, ele conseguiu fazer a ideia funcionar. Agora, a trilogia Batman, o primeiro que eu passo engolindo é o Batman Begins. O segundo, o Batman, eu acho bom só por causa do Heath Ledger. Não. É aquela coisa lá. Todo mundo gosta do Dark Knight só por causa do Coringa. Então, você tá certo. Mas isso não quer dizer nada. Não, tipo, eu... A gente deveria estar vendo o filme. Ok, eles se casaram, ele tá indo pra uma viagem. O quê? Ele vai trabalhar no meio da lua de mel, que babaca, velho. Pô, você mata pessoas, cara, não tem como esperar isso, é não. É muito a Thay, mano, puta que pariu, é a cara da Thay. Ela não vai ouvir isso, né? Eu vou mandar pra ela o link, só pra ela ouvir. Já divulgo o podcast. Pra você ouvinte que não tá entendendo, Thay é uma amiga que a gente tem em comum. Inclusive, ela foi aluna da minha mãe. E amiga, eu tô usando esse termo muito forte, porque ela não fala comigo, ela não fala com o Gabriel, mas a gente conhece ela. É, eu lembro da vez que ela fez cafuné em mim. Ela abraça o Guilherme direto, já pegou no meu pau. Isso é sério? Caraca, mano, não manda isso pra ela. Não manda isso pra ela. Não é sério, relaxa, eu tô zoando. Não, mas tipo... Porra. Ah, o cara morreu! Ah, tá, o cara morreu, peraí. A gente tava esse tempo todo com o filme. Isso virou um podcast mesmo! Que a gente tá falando de tudo, menos do filme! Ah, o cara morreu, por isso que ela não... É por isso que ela tá com dificuldade pra ir com esse cara e tal. Quê? É por isso que ela tá com dificuldade pra confiar nesse cara e tal, porque o cara que ela casou morreu. Ah, tá, era o cara que ela casou? Não tinha pegado essa. Ah, então aquele cara lá morreu. É. Isso ainda não explica porque ela foi matando aquela linha aí. Ah, não. Talvez explique, sim. Talvez seja aqueles caras que mataram ele. Que ela foi atrás daquela linha aí. Ah, isso explica. Explica ainda mais, velho. Sim. Caraca! É de fato, tipo, a gente tá pegando os flashbacks junto com a história que tá seguindo. E você falando que a gente não entender, que a gente sair desse filme sem entender nada. Era a minha expectativa. Seria estranho babar nos vigiam de novo, ele acabou de dizer. Quê? Ele vai sair do táxi só porque ele disse que seria estranho babar vir eles de novo. Juntos. Nossa, mas isso é muito babaquice, cara. Tipo, mano, se você tem uma relação, não esconde essa porra. Não esconde isso. Eu vou dar a dica pro jovem. Eu sei que eu pareço muito bêbado, mas é porque eu falo assim normalmente, relaxa. Eu consigo forçar a voz de bêbado, cara, é uma habilidade que eu adquiri. Ok, mas não é muito difícil também, tem... Não, mas fala isso que a gente... Por exemplo, tem gente do... Tem aquele cara lá do Zorra Total que faz um personagem que teoricamente é bêbado. Mas fala logo o que você ia falar! Mas vou dar uma dica pro jovem. Jovem, se você tem um relacionamento... Assuma esse relacionamento e, tipo, faça oral na sua mina. Porque mina nenhuma gosta de cara que é um babaca do caralho e não lambe buceta. Mina gosta de cara que tá... É, tá... quem acha que buceta tem cheiro de peixe é gay. Você é gay? Não, buceta tem cheiro de peixe. Algumas tem. Eu não vou te livrar dessa, porque algumas tem. Não, mas quem usa isso como argumento pra não chupar é gay. É os gay. Não. Eu não tô sendo homofóbico. Eles falam isso. Pera aí, o Rodrigo te falou isso? Uma vez ele me falou. Na verdade, não pra mim. Opa. Opa, peraí. Não. Não, peraí. Bom, é o sexo mais desconfortável da vida dessa mina. Nossa, eu achava que o Oda Issu transava mal, velho. Não, ele não transa mal, ele só transa awkward, cara. Aquela cena. Não. Aquela cena no Old Boy é feita pra te deixar desconfortável. Sério, é a única cena de sexo no cinema. Mas que draminha pra tirar uns botões, velho. Não, mas sério, é a única cena de sexo no cinema que eu olhei aquela porra e falei. Não, isso aqui não tá legal. Mas enfim. Peraí, o Rodrigo. Deixa eu explicar. Ele falou isso numa aula? Não, deixa eu explicar. É assim. A gente tá fazendo uma atividade de português. Aí, tipo, eu não lembro qual que youtuber era, que era uma youtuber que saiu na Playboy, eu esqueci o nome. A Nian Stefan. Era ela. Aí os caras estavam tudo pirando na minha sala, tipo, nossa, Nian Stefan tá no Playboy, pegaram a capa e tal. Aí chamaram, aí pra sacanear, eles chamaram o Rodrigo e falou, ô Rodrigo, o que você acha disso aqui? Aí ficou com cara de ranço, assim, por uns... Cara de ranço, desculpa, você ranço não é uma emoção. Aí ficou com aquela cara de nojo, assim, por uns minutos. Ah, pra quem não sabe, o Rodrigo é o nosso professor de português gay. É, ele era gay. Ele era gay. Não, a característica de personalidade dele é que ele era gay, porque ele era o maior estereótipo de gay que eu já vi na minha vida. Sério, eu não imaginava... Não. É porque... Mano, eu encontrei ele na BGS e foi literalmente, tipo, ele tava na fila, eu tava no outro, pô, Rodrigo, tudo bem? Como é que você vai? O cara é quatro. E aí, tipo, ele tava com outro cara que era um cara muito bonito, eu acho que ele tava pegando ele. Ou era amigo dele. Se bem que não faz tanta diferença com o Rodrigo, né? Ah, tá. Ah, a Kohai dela. Ah, sim. Ok, beleza. Mas enfim, o Rodrigo era um... Pra quem não sabe, eu e o Gabriel, a gente conheceu no ensino médio. E a gente tinha a gente teve por um tempo o mesmo professor de português, que era o Rodrigo. Que era tipo... Mano, ele era o estereótipo do gay. Sabe o Pete Bicha? O capitão gay? É, exatamente. É o Rodrigo. Beleza, continua a história da Playboy. Enfim, aí eles foram mostrar, aí o Rodrigo ficou com cara de nojo. Aí os caras começaram a se canhar e falou: ah, Rodrigo, você não gosta de buceta não? Aí ele falou, nossa, nego. Mas nego da sua sala sacaneava, mano. Nego da sua sala sacaneava. Não. Você assistiu o João, pra começar. Você assistiu o João. Pra quem não sabe, o João é um colega meu que era socialista. Sim, esse... Não, essa era a gimmick da personalidade dele. Ele era um esquerdista socialista. Essa era a personalidade dele. Peraí, tá rolando alguma coisa. Ah, tá, ela pegou o celular. Tô vendo. Mano, eu tô vendo que a gente vai ter que ver esse filme duas vezes. Porque a gente tá totalmente... Ah, tá, era um pendrive. Porra! Caraca, que profissional. Porra, mano. Ah, plot twist! Caraca, são os bandidos mais preparados do mundo, velho. Eu já disse, cara, quando tem gente... Quando tem gente, tipo... Ela vai enfiar isso na garganta do cara. Ela vai furar o braço dele. Acho que ela vai arrancar o braço do cara. Não, pera, tem uma ponta. Nossa! Falei... Caraca! Não. É aquela coisa, cara. O assassino, ele sempre tem que esperar o plano A, o plano B, o plano C, o plano... F. Ok, a cena de ação, bora comentar a história do Rodrigo. Ok, beleza, continua com o Rodrigo. Aí beleza, fala, começa, ah, você não gosta de buceta lá não, Rodrigo? Aí o Rodrigo falou, não, você acha que eu gosto de cheiro de peixe? Nossa, que nojo, que ranço, sai daqui. Ele falava ranço naquela época. Acho que sim. Ranço, porque tipo, ranço virou moda atualmente. Não, ranço, acho que ele já falava ranço, acho que ele era um dos predecessores do ranço. É. Galera LGBT, tipo, todo mundo da LGBT que eu conhecia antes de 2018 já falava ranço. Desculpa, mas tipo, esse o bagulho, porque tipo, eu sou o cara que eu gosto das coisas, mas eu não faço parte de fandom. E LGBT é um fandom. LGBT é um puta fandom, cara. Caraca, ele matou quem? Ele matou a Kohai? Ele matou a Kohai, eu acho. Não! Ele matou a Kohai. Ah, porra, que droga. Esse não é a reação pra assassinato. Pra uma assassina é ela, tem que manter a estatura. Não, eu tô falando da minha, tipo, porra, que droga. Mas porra, esse cara é bom, hein? Ela vai salvar ele. Caraca! É preciso ir pro hospital. Aham, ela vai ir pro hospital, vai muito. Nossa, eles vão. Nossa, isso é colonização. Caraca! Não! Não! Nossa, essa mina faz. Eu tô fazendo. A gente tá se preparando pra uma peça. E o. A gente tá fazendo o texto da improvisação. E o meu personagem tem uma fala que é: isso é problema seu. Isso é crime se você for pego. Se você for pego, você é incompetente. É basicamente esse o mote. Esse Caraca. Esse é o mote das minas. Desculpa, eu tô muito babacão que fez teatro. Pera, agora vai atrás da organização? Não, tipo, eu não sei se eu deveria contar isso, mas tipo, eu, na teoria, sou bissexual. Por que eu digo na teoria? Porque na prática, eu sou assexuado. Não é não. Não é não, você tá quase namorando uma mina. Ei, tudo no seu tempo. Só falta tá o cara. Eu achei muito que ia ter uma cena muito mais pesada, mas não, o cara tá só sendo um bom pai. Meu Deus, mano. O que ela vai falar pro cara agora? Na mente dela, o cara não sabe nada. É, né? Porque os dois estão mantendo a identidade dela, né? Praticamente. Tipo, um tá mantendo a identidade pro outro. Não, esse é o melhor jeito de manter a identidade. Você saber da pessoa, mas não deixar a pessoa saber quem você é. Aí você guarda o segredo, tipo, as sete chaves mesmo. Cara, três pessoas guardam o segredo quando duas estão mortas. Esse é o único jeito. Porque a parte. Sério, segredo não é pra ser contado. Se você tá contando, não é mais segredo. Cinco subsidiários de Mary Port. Então eles são tipo a agência de proteção da Coreia, velho? Eu acho que eles. Eu acho que eles são só uma agência tipo a agência do 47. Desculpa eu falar 47, mas é que eu acho o 47 muito babaca do caralho. O Hitman. Olha. O Choi, que é líder dessa mesma que estão analisando, matou o marido dela. O ex-marido, né? É, o ex-marido. Esse cara tá morto, ele não pode ser mais seu marido. Então nem era aqueles caras que ela tava matando. É. Acho que aqueles caras que ela tava matando era tipo, sei lá, uma dica ou algo assim. Pera aí, esse cara que tá na reunião matou o marido dela? Não, o líder da organização que estou analisando no computador. Ah, tá. Então pode ser a cara da organização que ela tava atrás. Não, mas a mulher tava ali, a líder da organização que ela trabalha tava ali. Então pode ser que ela tava trabalhando pra aquela organização e aquela organização que ele estava analisando é a organização que matou o marido dela. Ainda tá confuso, vamos continuar ouvindo. Mas enfim, LGBT é um fandom. Então eu não faço parte de fandom. Eu gosto de Undertale pra caralho, mano. Mas foi tipo, um dia num fandom de Undertale. Tipo, num grupo de fandom de Undertale, que eu percebi que aquela porra não valia a pena. Tipo, eu sou otaku no mesmo nível que eu sou cinéfilo. Sabe, eu assisto, eu gosto, mas eu não participo de fandom. Eu só participava do fandom de Boku no Hero quando eles eram bons, cara. Tipo, quando a galera realmente se focava. É que, tipo, anime. Depois que fez o anime. O anime saiu muito distante do mangá? Não foi. Se não me engano, foram dois anos de mangá até o anime, cara. Ah, tá. Porque, tipo, depois que começa o anime, normalmente entra pessoa. Entra tudo quanto é tipo de pessoa. Porque, tipo, se você vê anime, você, tipo, faz parte de um nicho que, tipo, tudo que é anime tá lá. Isso eu acho que é estranho, porque, tipo. Não é tipo cinéfilos, que, tipo. Todo filme que sai, você meio que tá lá, você vai ver. Não, eles têm uns filmes específicos. Anime é qualquer coisa. Mas, tipo, você tá num você é otaku, né, entre aspas. E você entrou num fandom de anime e acabou, cara. Qualquer coisa que vem, você vai consumir. Se as pessoas estão falando, você vai consumir. É, tipo, isso é uma análise interessante que o Genkidama fez uma vez, que, tipo, a gente que é o público otaku, ele tem a mesma percepção do público japonês, que é tipo, cara, tudo bem você me dar algo que seja reciclado do antigo, mas me dá alguma coisa nova também, eu quero consumir algo novo. Por exemplo, vou fazer um filme do Mazinger Z esse ano. Tá todo mundo tipo, ah, legal, Mazinger Z, vai ser legal, mas tipo, eles estão na mesma citação pro filme do Mazinger Z, mas porque eles estão pela citação do, sei lá, do próximo anime da temporada de Sekai, ou do próximo shonen da temporada, ou do próximo adaptação de mangá novo da Shonen Jump. Tipo, eles não priorizam aquilo que eles conhecem sobre aquilo que é novo. A gente que é ocidental, não. A gente que é, tipo... A gente vai ver... Só pra avisar, tipo, já é 6 horas, você vai dormir aqui. Por favor. Eu vou ver, cara. Peraí. Às vezes eu pra tua mãe, eu falo... Às vezes pra tua mãe, porque, tipo... Se você for embora, eu acho que eu vou morrer aqui. Calma, tá bom. E a gente perde uma pizza. Beleza. Duas até, quem sabe. Ok. E também amanhã é feriado, quase não faço Kung Fu. É, exatamente. Não, hoje é feriado. É, hoje é feriado. Eu também vou ter Kung Fu amanhã, cara. Eu vou ter o bagulho, mas é só o teatro, mas é só tipo 1 hora da tarde. Então, até lá tá de boa. Nossa, foi falar com os pais só pra cancelar, velho. Que droga, se da Ásia é uma droga. Só pra cancelar o quê? Só pra casar, ela foi falar com os pais dela só pra poder casar. Então, é normalmente o que acontece, né? Não, tipo, não, você nem pode falar nada, porque no Ocidente você vai pros pais da. Você vai falar com os pais da menina pra namorar ela. Você nem casou ainda. Não, mas tipo, é uma coisa você namorar quando você é um pré-adolescente, um jovem adulto. Ou ela é uma menina de 30 anos! Desculpa, mas você tá falando que você não tem respeito aos seus pais, Gabriel. Não, é pedir. Não, você vai. Eu vou ter que ver esse filme depois, porque eu perdi metade dele comentando contigo. Ok. Ah, tá andando. O que era pra ser uma sessão porão virou um podcast. mas é essa a ideia, não é? Sim, a ideia é literalmente ser um podcast onde a gente comenta o filme. Mas é essa a questão, a gente. Ela tá com. Ela vai ser a mesma atriz. Ah, não é a mesma atriz. Eu já ia falar, é a mesma atriz que fez ela jovem. Que irônico, ela falou para se me botar logo que você disse isso. Me disseram que estava trabalhando no Japão. Quem é essa mina? É a chefe? Não é, né? É a chefe. É? É. Estranho. Nossa, é uma vadia essa chefe, mano. Sabe uma trilogia de filmes que a gente deveria ver? A trilogia da vingança. Não. Qual? Também. Mas isso a gente vai ver com o tempo. A gente vai comentar no Sessão Porão. Sessão Porão vai virar um... vai virar todo um... Como é que é o nome? Uma saga? É, vai virar uma saga de filmes coreanos. Mas, tipo, a gente deveria ver a trilogia do Murder Party. Murder tipo, Party? Tem um cara que ele começou a fazer vídeo, que, tipo, ele começou a fazer filmes, e o primeiro dos filmes, o nome é Murder Party. Que é basicamente um filme de terror, sabe, exploitation horror, no máximo do máximo. Mas, tipo, ele fez esse filme, e aí depois ele fez dois, que é Green Room e Blue Room. Tipo, todos... É tipo a trilogia da vingança, só que nesse caso é a trilogia do assassinato. Que todos eles retratam, tipo, mortes e assassinatos, só que de maneiras diferentes. Mano, esse bagulho do equipamento escondido na privada... Mano... Sério, os assassinos em série, os assassinos por encomenda nem devem mais usar essa, de tão manjado que já tá. Caraca. Nossa! Ah, bom, pensei que ela ia tirar enquanto o negócio tava girando. Porra, isso que é habilidade. Nossa, tem um encontro de mafiosos logo atrás do casamento dela, velho. Tá de sacanagem. Não é que tem logo atrás do casamento dela. É, ela escolheu... Tipo, alguém escolheu o casamento dela justamente aí pra ela poder botar os mafiosos na linha, tá ligado? Sai da frente! Sai da frente! Ou vai sair da frente! Nossa! Nossa, ela teve tanta má sorte que ela acertou no óculos! É pressão de estar casando. Ai! Ai, nossa! Deixa eu estourar um aí, ó, o Leon já falava, cara. Você não, Você não mira na cabeça, porque você precisa confirmar o alvo. Atira! Logo. Atira logo! Mano, quem é esse cara? É alguém que ela conhece ou ela só que eu não consegui eliminar? Se for, vai ter flashback agora. É. Pera aí, aquele homem... Quem é ele? Então eu acho que ela tá reconhecendo. Nossa! Isso é conveniência, hein? Pô, um lugarzinho pra para pastar a arma. É claro que o nego tinha... Eu estupraria essa criança. Ah, se fuder, cara! Pô, você tá na mó saco, você tá ali de YouTube e quer ser pai agora e tu fica... Não, vai tomar no seu cu! Desculpa, mas essa era uma piada que eu não poderia prever. Ah, ela tá lembrando do cara. É a cara da Time! Nossa, meu Deus, que horror, cara. Não, ele foi desfigurado, tinham falado isso. Não sei, mas tipo, olhar mesmo, os caras mostraram mesmo o cara desfigurado. Ah, eu acho que eles estão, tipo, literalmente fazendo estilo amnésia. Eles estão entrando e aí eles estão voltando. Mano, mas é a cara da Time, mano. Eu queria muito falar que eu passaria rolando a Thay, mas... Pô, não eu, fala eu, isso. Eu queria... Agora a gente não pode mais mostrar isso pra ela. Valeu, Marão. Você estragou a nossa conversa. Que, tipo, eu queria falar como piada. Mas, tipo, agora que eu tô pensando, eu não posso nem falar isso, porque eu já... Isso é foda de estar apaixonado, cara. Ela entrando e matando geral. Essa caraca! É... Caraca! O quê? É exatamente isso, é o full circle, cara! É, exatamente! Full circle! Você não tava pegando isso? Nossa, mano! Cara, eu peguei isso no momento que ela tava tendo o flashback desse casamento com o outro. Nossa, ela tá chorando, velho, caraca! Não, galera! Serão, velho, serão, não pense em nada negativo quando vocês forem casar, serão, cara! Sério, é... Não, ou pensem, porque aí você pode chorar e todo mundo vai falar, vai achar que você tá chorando de alegria. Não, as pessoas percebem que você tá chorando de alegria, cara. Não dá pra você forçar sorriso chorando. Dá. Não dá. Se você for um ator bom o suficiente, dá. Eu não sou... acho que não tem ator suficiente pra isso, cara. Ah tá, elas foram eliminar as partes da arma. Vai sair uma mão dessa privada? Ah, cara. Só porque eu falei. Hã? Ele tá investigando, seja ele lá quem for. Talvez ele foi o cara que foi mandado ser assassinado. Ah, ele mesmo, cara! Não, é ele? É ele! Ah, é ele! Ah, tá. Eles estão analisando. Ah, ele é do outro sindicato que eles estão querendo matar. Sim. Ele é de outro sindicato? É. Ah, tá. É incrível, né? Porque, tipo, eu vi isso numa análise de The Walking Dead, que é o quê? O que que separa a selvageria da humanidade? Burocracia. A partir do momento que você burocratiza algo, ele passa a ser humano. Então não interessa se você tá, tipo, matando humanos que você vai consumir depois. Contanto que você burocratize isso passa a ser humano. Então super-heróis são humanos, ao menos que... É, tipo, por exemplo, Boku no Hero. Boku no Hero não, que... É Boku no Hero? É, Boku no Hero é isso. Não, mas tipo, ó, o One Punch Man, que tem o sindicato dos super-heróis, tipo... Não, Boku no Hero também tem, cara. Boku no Hero... Mas eu não vi essa parte de Boku no Hero! Mas tipo, que tem toda a esquematização e tipo, todos são... Não, tipo, Boku no Hero, essa parte é mais explicada nos extras mesmo, que é quando os caras vão dizendo, tipo, basicamente, os super-heróis, eles têm licenças do governo pra formarem escritórios... Peraí, de... o que que tá acontecendo? Ah, é parte da peça, então tá tudo bem. Ah, o cara foi ver a peça dela. Ah, sim. O que mais tá aí? Que interessante, né? Só tem umas mulher feia... Ah, o marido dela... É. Isso é simbologia. Isso com certeza tem alguma simbologia. Acho que simbologia é pro fato de que ela tá se sentindo despedaçada por dentro. Não, mas tipo, é o bagulho do espelho. Ah. É foda porque, tipo, eu tenho um amigo cinéfilo, o Marcelo, gravou podcast com a gente. Um beijo pra ele. Tá namorando agora, inclusive descobriu que existem camisas. Não, porque sério, antes dele começar a namorar, é só foto sem camisa que esse filho da puta posta. Parece que é tipo aquelas mina que, tipo, elas mó piriguete, aí começa a namorar, começa a usar a calça comprida, para de mostrar o umbigo. É, tipo, esse cara, ele, amigo meu, já gravou um podcast com a gente, começou a namorar, começou a postar foto com camisa. É incrível. Acho que a mina comprou as camisas pra ele. É, acho que esse é o fetiche dela, né, cara? Tipo, nossa, homens com camisa! Nossa! Aí, tipo, a primeira vez que se encontrou, né? Tipo, bota essa camisa aqui! Bota essa camisa! Peraí, mas eu acho que. Não, bota essa camisa! Que merda eu tô falando, cara? Eu não sei, mano. Eu acho que tá bom. Ah, tá, o cara foi encontrar com ela. Aliás, eu roubei essa piada do Hammer, que ele fez a piada, tipo, o Togashi, a foto do apartamento dele era um super inteiro quando ela matou uma TV, um monte de lixo. Sim. Aí ele supôs que a Daoko Taegu tá aqui, tinha fetiche limpar ele. Não, mas essa foto do Togashi é a foto que ele usou pra fazer o final de Grid Island, cara. Porque tem um personagem que é isso. Inclusive, você tem que ver Full Metal, cara. Full Metal não. Sério, eu aposto que você vai gostar de Hunter x Hunter. Eu vou ver, cara. Sério, vai ver. Porque tipo, o rato que a gente já viu, eu já vi. Se você ver, a gente pode gravar um podcast. Beleza. Caralho, a cena do Bastardos Inglórios. Detalhe que, tipo, a gente tá comentando qualquer coisa, nada a ver com o filme. E aí, tipo, de vez em nunca a gente começa a comentar do filme. O ouvinte deve estar achando interessantíssimo. Sei lá, cara, vocês acham a gente engraçado bastante pra ouvir a gente falar de qualquer merda? Não, tem um cara na minha sala, o Rian. Ele ouve o podcast. Ah, abraço aí, Rian. Abraço, Rian. Te amo. Para de ser que nem o Samuel. Para de querer ser que nem o Samuel. É o Wilson. Sério, Wilson. Eu gosto muito de você. Você tem a capacidade de ser um ser humano incrível. Mas você fica querendo copiar o Samuel. Para com isso, seja sua própria pessoa. Mano, sério. Se você parar com isso, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa ótima. Não, sério, cara, não é porque o Samuel tem programa todo fim de semana, mas é uma namorada gostosa que você precisa copiar ele. Eu te amo, Rian. Só pare de ser, tipo. Só pare de querer copiar os outros, seja você. Você tem potencial, garoto. Vai fundo. Não existem limites, apenas os limites que nós mesmos colocamos. Roll, fight the power! Tá realmente existindo o Gurren Lagann, né, cara? Eu terminei o Gurren Lagann. Tipo, o Gurren Lagann me inspirou pra caralho. É foda, mano. Tipo, depois que eu vi Gurren Lagann, eu tava, tipo, totalmente... Yeah! Nós os limites! Cara, então você vai ter que assistir Kill la Kill, velho. Porque Kill la Kill... Não, já vi o Kill la Kill. Ah, você já viu? Já vi. Você tá ligado, né, na história que os caras de Gurren Lagann saíram da Gainax pra formar a Trigger? Sim. Sim, eu tô bem ligado. Essa é tipo a história da Trigger, né? É literalmente, aí, a gente trabalhou com o Gurren Lagann e a gente achou o máximo. Pau no cu desses caras, vão fazer nos próprios animes. Inclusive, eu preciso ver Little Witch Academia, que... Santiago adora Little Witch Academia. Eu vi só o OVA e o filme. Trigger tem que assistir bastante coisa ainda. Tem que assistir também Paint Stock. Paint Stock? Paint and Stocking, sim, eu preciso ver. É da Gainax. É, então, é dos mesmos caras de Gurren Lagann. Caraca, que porra é essa? O que tá acontecendo? O cara tá indo um pesadelo? Ah, tá, sim, provavelmente... Caraca. Cara da Thay! Calma, cara! Mano, eu vejo ou lembro da Thay! Calma! Sério, eu vou mandar esse podcast pra Thay. É tipo, ó, olha aí, a gente citou você umas trocentas vezes. É, exatamente, a gente citou você do início ao fim. É a Thay de vestido. Thay de vestido deve ser bonita. É que você não tava nessa época, mas tipo, a Thay começou a usar um cabelo Uma Thurman. Cara, ela tava igual a Uma Thurman no Pulp Fiction. Caraca! Ela tava igual, mano. Só faltavam as drogas. Eu não sei se eu vi. Eu vi ela no ônibus esses dias. Eu não sei se eu vi com ela com os cabelos. Não. Ela tava, tipo, assim, pós-lesbianismo. Aquele cabelo de homem mesmo? É. Ah, mas ela tá ajudando o Guilherme a fazer uns bagulho. Eu não vou falar porque senão é explanação. É filha da putagem. Ah, mas ela fica bonita de qualquer jeito. Não, a Thay é bonita. Eu acho que ela tem o perfeito mix do fofinha com bonita. É. Porque, tipo, ela consegue alcançar um e ainda ser o outro. E, tipo, claro, ela é os dois, mas, tipo, ela não é gostosa, o cara é a quatro. E, tipo, isso é meio ofensivo? É, mas, tipo, mas ela é bonita, cara. É bonita pra caraca. Eu falo um negócio aqui, mas acho que ia ser meio machista da minha parte. Fala. É, fala, tipo, se eu já é uma namorada, espero que ela seja tão bonita quanto a Thay. Mas isso não é machista. Sei lá, pra mim parece, cara. Porque parece, tipo, sei lá, que ela é um prêmio ou algo assim. Não. Tipo, você tá falando, eu quero uma namorada tão bonita quanto essa. Mas a questão é que beleza é pessoal, né? Tem gente que... Já teve um cara que me achava bonito. O nome dele era Ítalo e ele web namorou comigo. Veja o cast de web namoro pra saber mais. É, porque divulgação nunca é demais. Ninguém vai ouvir esse cast, cara. Foda-se, aí. O Rian vão ver esse cast. Mano, a gente tem que... O Rian e a Thay vão ver esse cast. Não, mano. O Stan Lee, deu certo pro Stan Lee, autopromoção. Tem que dar pra gente também. Se bem que esse... Eu acho que esse vai ser o nosso melhor cast. Que a gente tá ignorando o filme, falando sobre qualquer coisa. Não, é apenas um alerta. Você não precisa ler a legenda. Não, eu quero entender o que foi um alerta. Eu já disse, se a gente quiser entender esse filme, a gente vai ter que ver ele de novo. Esse é o cara que matou o pai dela, não é? Não, o cara que... É o vizinho dela, o cara que ela casou. Tem certeza que é o cara que ela casou? Não. O cara que ele tava analisando. Que é esse cara, eu sei que é o cara que ela casou. Ou não, asiático como... é tudo parecido, velho. Caraca. Esse é o foda de asiático, né? Ainda bem que sou meio brasileiro, cara, porque ao menos eu tenho uma diferença. Exatamente. Eu preciso ir no banheiro. Alô, ouvinte? Esse é o clique do pause? Pause, como é que eu... Boss! Pause. Não pode dar pause! O filme não tá deixando dar pause! Não! Que droga! Seria um espiritualista, é uma bosta! Sou só uma coadjuvante, mas sou eu que conserto seus erros. É, o filme não tá me deixando dar pause, então não tem pause. Ah! Eu odeio esse cinema experimentalista, cara. Ah não, você tem que apreciar a arte de uma vez sentado como se fosse no cinema. Toma uma pau no seu cu. No cinema eu posso ir no banheiro. Vou fazer o quê? Eu vou esperar. Ah, ela tá fazendo... Eu não faço a menor ideia, cara. E sumiu! A mulher tá perseguindo ela. Sumiu? Cadê a Tete? A mulher tá perseguindo ela, velho. Não, ela tá observando. Aparentemente é um contrato. Não é? Ela tá fazendo um contrato, não tá? É, foi... Mano, a última vez que teve uma cena... Que eu vi uma cena de... Lan House numa... Foi no Boy não acabou e bem. Acabou bem. O coitado do cara, mano. Caralho, mas aquela cena é foda, mano. A gente comentou isso no cast de Old Boy. Sim, velho. Sério, aquela cena foi feita com maestria, mano. Caraca! Já se fudeu essa menina. Então é só apertar. Então é só atirar, gente. Acabou. Ah, meu caralho. Surprise butt sex! Não é surprise butt sex, por mais que você... Caralho. Caralho, porque o punho não era o suficiente, né? Ah, ele é o Big Bad da história. É uma câmera. Se bem que eu acho que eu não precisava especificar, né? Ele vai pisar. Por que não pisa? Aê. Eu acho bom de a gente ter esse filme em DVD, porque depois a gente vai poder ver o quanto der, cara. Ele deve morrer se ela viver? Foi isso que ela disse? Não, então não é a chuva. Então não é a chefe, é? Foi uma outra mina. Ou foi a chefe? Caraca, ela pegou! No flagra! No flagra! Assim, falando em casamento, não que a gente esteja falando em casamento, mas o filme tá com esse assunto. Você planeja casar, Gabriel? Cara, você não vai já ligar aos 30 anos, eu adoto uma mina mesmo, porque eu falei com uma amiga uma vez, ela falou: Gabriel, você não quer uma esposa, você quer alguém pra te dar filhos. Você quer uma parteira. Caralho, que amiga era essa? Era uma mina que eu conheci no círculo de terapia. Dá pra ver que o bagulho deu certo mesmo, né? Não, mas tipo, por quê? O que que se descreveu como esposa? Aí tipo, eu falei, ah... Aí tipo, eu não lembro direito exatamente o que eu falei, mas tipo, eu lembro que eu falei que a mina perguntou a minha expectativa pra vida, eu falava, ah, eu quero uma esposa, aí o resto do meu discurso foi sobre ter filhos. É tipo, 70% do meu discurso foi sobre ter filhos, ou 30% foi sobre a esposa. Aí a mina falou, Gabriel, você não quer uma esposa, tu quer uma parteira, cara. Ah, essa cena tá na capa do DVD. Eita, caralho! Eita. Quem tá no hospital? Deve ser um velho, whatever. Ah não, deve ser a mina. Que não, foi não, nem fudendo é a mina. Ah sim, é. Ah não. É um cara. Ele vai matar o cara. Ah. Porra, quem é esse cara? Mano, só falta o plot twist de ser que o marido dela não morreu. Que tipo, era um outro cara e desfiguraram justamente por causa disso. Quem chegou aí? Não, é o caminhão do lixo. Eu deveria ter tirado o lixo. Que bom. Mas enfim, o que você espera de uma esposa, Gabriel? Ah, sei lá, tipo, eu sou um cara que tem depressão, só espero alguém que tenha paciência comigo, no mínimo. Beleza. Parece válido. Tipo, eu não vou ficar exigindo mais cara de Johansson da vida, que me satisfaça 7 vezes por dia com cegas, cara, que porra é essa? Por que espera isso? É, cara, mas tipo... Eu não sei como é que eu posso falar isso. Sem, tipo, soar extremamente, tipo... Sem expor, tá ligado? Tipo, eu não quero expor minha vida no podcast. Apesar de que eu deveria ter pensado isso um pouco antes. Que eu já expor metade da minha vida no podcast. Acho que é muito falar do Rodrigo, cara. Não tem como expor mais que isso. É, exatamente. Papai chegou. Papai chegou. Ah, que horror, cara! Lembra desse funk? Ah, meu Deus, isso é horrível. Sério, eu lembro desse do Partido P. O Partido P eu lembro até hoje. Profissional, Partido P primeiro. Profissional, Partido P primeiro. Promoveu propaganda perigosa, prejudicando pessoas por a proposta, poetizando. Eita, pedindo paz, periferia, progressos principais, prejudicado, potência potente. Preparado psicologicamente, predominado, prédio parado, pecador, pagando pelos pecados. Agora alguém vai ter que fazer uma montagem dessa música com essa cena do filme. Pedem propina, para poder parar, processo predomina. É isso que eu lembro. Agora alguém vai ter que fazer uma montagem dessa música com essa cena do filme. Eu tô te dando muita vantagem, mano. Eu quero saber como é que essa briga vai rolar. Só vai acabar quando um de nós desistir. Pra quem não sabe, tá aceitando o primeiro soco. Pra quem não sabe, o Araújo quer que a gente caia uma porrada, só que ele não, tá... Não, aqui, tipo, o Gabriel, ele faz Kung Fu, eu faço Muay Thai. Eu acho que nada mais justo do que a gente cair na porrada. Só que ele tá bêbado pra caralho agora. Não, não fala isso não. Não pode, não pode. Tem que cortar. Ih, caralho, explodiram alguma coisa. Não! Não, ele salvou a mina. Ele salvou a mina, aparentemente. Mesmo assim, cara, o cara morreu por nada. Ah, que droga, né, mano? Essa cara. Essa cara dela, mano. Pega a mina! Pega a menina! O que você tá fazendo aí, velho? Ela tá, tipo... All around the world, statues tremble for me. Nossa, mas essa menina passou pelo diabo, velho. É tipo a filha do... da Lady Vengeance. Não dá spoiler, Lady... cacete! Não, não tem spoiler, a gente tá dizendo isso por tipo 15 minutos de filme. E ela não é um ponto tão importante. Mas, tipo, Lady Vengeance, a gente precisa ver Lady Vengeance. É, fazer o quê? Que droga, que droga. Eu odeio esse clichê, cara. Tipo, por que o cara nunca fala antes de morrer, cara? Não, peraí, normalmente o cara dá um discurso antes de morrer. Já viu Assassin's Creed? Não, mas ele nunca fala o que é realmente necessário antes de morrer, cara. Ele sempre mata, ele deixa o cara morrer antes de falar o que é realmente importante. Esse cara não falou nada, tá ligado? Ele não falou nada, ele só morreu. Nossa, mas esse senhor é sincero, cara. Caraca. Porra, até babou. Babou no meu pau. Tá tomando cu, cara. É, eu preciso mijar depois disso. Porque o filme não tá me deixando pausar. Meu DVD não tá deixando eu pausar. Ele tá obrigando a gente, cara. Ele é o Dick Sol. Ele pode torturar a gente vendo 2 horas de filme. É, cara, esse filme já tem uma hora e 30 e pouco. Não é que tem só 2 horas, cara? Mano, se ele tiver 2 horas... Eu espero que ele tenha 1h40, porque... Se já tá na reta final, a gente já percebeu isso. Porque se, eu não acho que eu aguento uma meia hora, preciso mijar logo. Eu só não entendi, quem é que vai matar? Qual vai ser o Big Bad da parada? É aquele cara lá que sequestrou aquela mina. Mas ela não tá encaminhando, mas pode não tá encaminhando pra ele. Vou aparecer pouquíssimo até agora. Essa mina aparentemente é a Big Bad. Ah, então o cara é o Big Bad. Sim. Ela tem uma hotkey só pra mudar pra câmera do apartamento dela. Caraca! Ah, é o cara, do, é o cara do... Não, não mesmo, cara. Porque aquele cara morreu. Ah, esses caras são piedosos. Deixaram ele abraçar o menino. Ela está atrás dela. Então eles são... Eles devem ser tipo os caras que eram comandados por aquele cara que matou o pai dela. É, porque ela já tinha ficado grávida antes. Faz sentido. Ela não ficou grávida do cara, ela já tava grávida. Então, acho que... É, ela tava grávida do cara da primeira vez. É, ela acabou de falar, ela tava grávida Antes de chegar à agência. Tu é filha dele. Nossa, a Sofia nunca é um bom sinal nesses filmes, cara. Não, a Sofia nunca é um bom sinal, nunca. Lembra do Kill Bill? Ah, meu Deus. Eu odeio quando eles usam assovio pra construir a cena, cara. Deixa a gente muito tenso. Eu queria ter essa habilidade de parar a faca no local. Ele vai se matar? Acho que ele tá dando a oportunidade dele pra isso, né? Ou pra ele matar a garota. Acho que é pra ele matar a garota, ele tá olhando pra ela. Mas ele não vai, ele protege a garota até o final. Ah, essa garota sabe pelo menos interpretar uma cara de desespero. Ah, ele disse que ia poupar você. Ah, então ele tentou lutar pelo menos. Nossa, que cara... Nossa, que... Filha da puta! Que é isso, cara? Filha da puta! É, numa luta a dois, quem interferir é o vagabundo. Ué, quem é essa? Ah, a menina espancada. Ah, é aquela que foi sequestrada, pelo menos. Vai poupar. Ele só responde com um tiro. Caralho! Onde é que foi isso mesmo? Mais um. Ah, é isso, ela chegando. Aí levantou e segurou tipo a mina. É. Ele morreu protegendo a mina, pelo visto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ninguém reage a uma mina tirando uma televisão tão perto da cabeça assim, velho. Que tipo de coisa essa mina passou pra ficar estoica desse jeito? Ela é chefe dessa agência, cara. O mínimo é, tipo, tudo. Ela tá pronta pra morrer. Nossa, mas ela tá estoica assim, caraca! Esse é o papo de quem quer viver. Só avisando, é bom você estar assistindo o filme. Porque apesar da gente ter o áudio, ele não tá tão alto o suficiente pra você ouvir. Exatamente. Mesmo que você ouça, tem muita coisa visual nesse filme. É, exatamente. Isso quer dizer, metade do que a gente comentou é fora do filme. Exatamente. Mas a outra metade tem a ver com o que o filme tá mostrando. Eu vou ter que ripar esse filme. Ripaldo. Sabia que eu tinha o apelido de Ripaldo? Por quê? É um Pokémon hipopótamo. É, mas eu me chamava de Ripaldo. É um bando de filhos da puta. Isso é pra gente que a gente tinha um flashback, né? É, aquele flashback de depois que ela falou que os pais dela deixaram ela casar. Uhum. Peraí, como é que ela explicou pros pais dela onde é que ela tava precisando todos? Ah, mãe, tava fazendo faculdade. E tipo, ela não falou pros pais, né? Porque o pai dela morreu. Ela falou, tipo, sei lá, pra mãe. Ela chegou, oi mãe, tô viva, tô indo casar. E ela desligou. Eu não entendo esse bagulho do binóculo no universo dos assassinos. Caralho, nego gosta realmente de demolir o chão, hein? Ah, tá. Entendi. É um pacote de jujuba. É o diamante do pai dela? É o diamante do pai dela! É o diamante do pai dela. Nossa, mas ela vai fazer um massacre agora. É o quê? Ou não, ela vai sair. Ah, não. Ah, não, não vai me dizer. Velozes e Furiosos! Sim, sim. Ah, bater. Isso fez menos estrago do que eu imaginava. Isso foi bem realista nesse quesito. É. Melhor que o Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2. Inclusive, nego não sabe que Tropa de Elite é adaptação de um filme, né? Não é um filme original brasileiro. É adaptação? É adaptação. Elite da Tropa é o nome do filme. Ela é do livro, na verdade. Caraca. Eita, caraca! Sabe outro livro brasileiro que eu tava doido pra ver adaptado em filme? Qual? Abusado. Por quê? É tipo, é o mesmo esquema do Tropa de Elite, só que é da visão de um traficante. Caramba! Então, tipo, é mais ou menos, tipo, o mesmo segmento de estilo, mas é, tipo, da visão do crime, teoricamente. É tipo Breaking Bad. Mano, é um livro pesado pra caralho, mano. Sério, é um livro pesado. Mas ele daria um filme de fuder. Caraca. É tipo Breaking Bad se fosse no Brasil? Com mais estupros. Caraca. Estupros. Caraca. Porque em Breaking Bad só rola o quê? Tipo, dois estupros? Acho que no máximo. É. Eu preciso mijar, caralho. Acaba logo esse filme. Você não vai pegar raiva esse filme por causa disso, não, né? Não, mano, o filme é bom até agora. Quer saber? Eu vou mijar. Entretém o público. Ah. Perdi a munição. Aê! Ela matou o último cara da sala. Bora pra próxima dungeon. Ah, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Ok. Cara, mano, eu nunca entendi com o estoque são esses ordenadores. O cara acabou de ver ela massacrando os caras de toda a outra sala e tá normal numa mesa de jantar, velho. Claro, esse é o bagulho do sociopata. Não sente nada. Não, mas tipo, cara, o que tá fazendo esperando ela? Ele tava só tipo, os caras morrendo. Espero que não chova hoje. Esse é tipo terça-feira de um maníaco homicida. 3. Pior que aquele cara tá confiante. Pior que ele tá confiante, o cara tá com mais. O cara só tá com uma lâmina e ela tá com uma. Ela tá com uma pistola e ele tá confiante. Ai. Calma, cara. Pra quem não viu, o Araújo acabou de bater o ombro aqui. Ah, como assim pra quem não viu? Só a gente viu isso. A gente tá sozinho aqui, a gente não gravou nada. Aonde? Aonde? Tá perdendo o clímax. Desculpa. Eu tava... Ai, meu ombro tá doendo. Caraca! Eu falei esse plot twist. Caraca! Como foi isso? Só por ter matado seu pai? Ah, ele matou o pai dela. Então. Ele é o assassino? Caraca! What? Twist. What? What? Pera aí. Então ele tá... É muito engraçado, tipo, ele vai falando, ela levantando, mano. Isso foi engraçado. É, tipo, ela vai abaixando quando ele falava, aí se você queria ouvir, opa! Thank you. Peraí, então ele senhora. Foi o cara que matou o pai dela? Acho que sim, porque eu entendi. Tá com... O próprio roteiro tá confundindo a gente. Peraí, eu criei você? Peraí, esse é plot twist? Ah, no que você... Ah, era o cara que treinou ela mesmo! Eu falei! Eu falei! Esse era o plot twist! Ah, não, não, não! Isso foi burro, isso foi burro! Ah, eu tô com uma pistola na cara dele, vou matar ele com espadas! Pera aí, então ele é de fato o cara que, tipo, casou com ela e treinou ela. Falei que esse era o plot twist? É por isso que ele tava reconhecendo a ela. Ela tava reconhecendo ele. Caralho, eu quero saber como é que a gente vai sair na porrada depois, porque eu tô... Meu amigo, eu tô pra lá de Bagdá. Será que cortou o áudio? Pera aí, Beatriz me mandou uma mensagem. Oi, Gabriel. Machadinha, machadinha! Nem tava vendo isso que eu tava respondendo. Nossa, olha isso, velho! Caralho! E os caras quicaram, né? Porque não tinha nada levando ele pro outro lado. Cara, o cara dá uma semi-olhada pra trás, nem tá se preocupando. Nossa, esse não é o dia dessa mulher, cara. Esse não é o dia dela. Caraca, mano. Morreu, a filha foi machucada, morreu o marido, ela tá matando o cara que matou o pai. Cara, essa não é a vida dela, né? Meu Deus. Ah, é o ônibus. Ah, ônibus. Ah, ou eles tomaram o ônibus. Ah, tá. Faz sentido, né? Ou ela vai pegar o carro, ou ela vai mandar o carro atrás do ônibus. Ou não, a gente vai voltar pro começo do filme. A polícia tá vindo, ela vai se entregar. Ela vai pegar o carro. Parabéns, Gabriel. É tipo, esse filme é bom, mas ele é previsível às vezes. Cara, tipo... Tipo, não é ruim ser previsível. Ruim é ser chato. Caraca, caraca! Porra, essa mina tá manjando dos bagulhos. Ela tá puta, mano! Nada. Caralho! Desculpa, eu tava vendo. Tava vendo umas paradas, João. Tava vendo umas paradas, Fábio Rabin. Você parece o Hammer imitando pessoas. Eu pareço quem? O Hammer. O Hammer já imitou o Fábio Rabin? Não, mas ele faz umas vozes. Mas tem, o Hammer tem três vozes. O Nhonho, essa voz do Fábio Rabin, que usa contra pessoas. Fábio e o próprio... Rabin, meu. E a voz do professor Xavier, que tipo, ele faz... Xuxaxi! Xuxaxi! Sinca mais Xuxaxi! Vinha chupar minha rola, Xuxaxi! Sério, a gente ainda vai convidar o Hammer pro podcast. Eu não sei, cara, acho melhor te convidar mais pro futuro mesmo, porque agora ele tá estressado pra caraca, tá resolvendo os negócios, vamos esperar quando tiver a vida mais estável. É, você que vai me dizer isso, você é o fã do Hammer aqui. Inclusive, Hammer, tá convidado pro podcast qualquer. Quer falar de pornô? A gente fala de pornô. A gente já fez um podcast sobre a gente, tá aqui que nos impede, né? Novamente essa câmera seguindo o personagem, tipo, a lá do comentário. Muito bom. O diretor manja bem dessa porra, né? Alguém bota ele pra dirigir alguma coisa Hollywood, velho? Pelo amor de Deus. Mano, alguém bota ele pra dirigir o de boy de novo? Tô brincando, o Park Chan-wook que mandou muito bem nessa porra. Eu não quero ver... A gente já tem o old boy definitivo. Mas seria interessante ver um old boy desse cara. A questão é que, tipo, old boy já foi feito magistralmente. Eu não quero outro old boy. Eu quero coisas novas. Eu quero Boku no Hero, o filme dirigido por esse cara. Caraca, isso vai ser foda demais! estão muito engraçados. Eles estão falando muito engraçado. Caralho, só um corte. Nossa, nossa. Esse cara não vem. Ai, isso aqui também tá cortada. Esse cara é muito burro, né? Tipo, eu não vou matar essa menina de costas, vou só dar um cutucãozinho nela. Não, ele semi-passou na jaqueta dela, ela nem sentiu. Acho que ele cutucou ela. Ai, caralho! Ai, isso doeu. Mata, mata, mata, mata, ai, mata, mata, doeu, mata, doeu. Mata, doeu. Mata, doeu. Mata, mata! Sabe que eu tive que explicar pros meus pais o que é o Wilhelm Scream no filme do Homem de Aço? Quê? Que tipo, tem uma cena do Homem de Aço que, tipo, ele. Do Homem de Aço do filme do Superman, né? Não, tô ligado. Tu não tá ligado que é Homem de Aço, cara, aquela bosta. Enfim, mas, tipo, tem uma cena que, tipo, tá um cara no avião, aí ele fala, Senhorita Anne! E aí, tipo, rola o Wilhelm Scream. Eu, tipo, aqueles gritos lá que aparece tudo quanto é canto. É. Ah, tá ligado. Aí você teve que explicar pra eles por causa disso? É. Por que você tá falando isso agora, cara? Eu não sei, porque eu não tô 100% fazendo. Caraca! Au! O cara só tava dirigindo o ônibus, meu Deus. Não, mas ele era parte do bandido também, então... Sim, eu sei, mas ele não tava atacando ela, só tava dirigindo o ônibus. Caraca! Caraca! Não, ninguém sobrevive a isso. Ninguém sobrevive a um capote desses, mano. Pera aí. Onde é que eu... Não tem fala. Essa foto quando, filho da puta? Hoje de manhã. Ela falou, Pedro, decidi seu presente de aniversário. Por todos os deuses. Caralho, o ônibus capotou. Então, é o que eu falei. É o que eu tinha acabado de falar, cara. Ninguém sobreviveu a essa porra. Ninguém sobreviveu a uma porra dessas. Ninguém. Cara, você já teve num ônibus que capotou? Não, como é que alguém sobrevive a isso, cara? Eita, quem morreu? Ela morreu? Não, acho que não é ela, não. Eita porra! É um henchman dele. Acho que ela fugiu. Se bem que o filme já tá quase acabando, né? Caralho! Ah não, ela morreu! Ah não, não. Ou ela tá segurando a respiração muito bem. A gente já viu que ela tem essa... Ela tá levantando! Para, pode olhar o negócio por um segundo, por favor. Ela tá levantando, cara! Tá chegando no clímax! Pera aí, eu tava vendo a mensagem da Beatriz. Ela respondeu? Sim. Inclusive, Beatriz, eu te amo. Você já sabe disso, mas eu te amo. Mas que ela... Ah, não, pera, vamos ver o final depois de... É, exatamente. Vamos terminar esse podcast, né? É bom. Pera, ela caiu ou não? Ela só tá andando. Ela tá andando. Caraca, depois dessa eles querem lutar ainda. Claro. Não, ela quer matar ele, né? Aí ela só crava o negócio, a cabeça dele, pronto, acabou o filme. Não, acho que ela não vai matar ele. Naudo me detai kodomo Narugyono dakara oo Nanimo oo dere. Desculpa, eu comecei a cantar a abertura de Naruto. Mata logo! Não, acho que é a mesma atriz, eles só deixaram o cabelo crescer, porque tem a mesma cara. Ah, você acha que deu a mesma cara, cara? Não, mas tipo, eu acho que tipo eles mudaram nessa cena, porque nessa cena ela tá igual. Sabe por quê? Que a outra atriz parecia com a Thay, não só no cabelo, ela parecia com o rosto. Mata logo! Tá dando déjà vu aqui. Mata! Mais amor todo ano! Mata! Curso de vilãozinho genérico. Mata logo! Cara, eu já disse, nenhum final de vilão vai ser tão... tão satisfatório quanto o final de Hardcore Henry. Ah! Ai! Ah! Ela se sujou, coitada. E morreu, pronto. Acabou! É, história do asiático feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. História da minha vida. Você não é feio, cara. Sério, você... Mano... Não, peraí. Eu quero deixar registrado que o Araújo tá sendo hipócrita do caralho, porque... Antes, quando ele me conheceu, ele falou, eu pegaria homem bonito. Eu falei, tipo, eu? Não, você é feio. É uma ideia. Peraí, full circle, cara, full circle. Caralho! E aí ela vai ser contratada por uma outra agência? Só falta. Pô, funciona como mesmo. Jung Byung-jil. É, foi o bagulho funciona como mesmo. Pera, mas o nome do filme é A Vilã, mas deixa eu ver ela sendo vilã o filme todo. Pera, ela matou pessoas pra caralho, cara. Talvez ela não esteja falando, o título não esteja falando dela. Cadê o controle do... Ah, tá aqui. Mas enfim. Pô, bom filme. Da hora. Considerações finais? Assistam. É um filme bom. Eles já assistiram com a gente.